084, contact no Recife Center, frequency 125.45, e quando eu vou 126.85. 545, Panel 12635, Europa 084. Have a nice day. Dorsa 3305 para o táxi, está com 160 a bordo, autonomia 3 horas e 35, alterna Natal. Gente, o TAN 3305, falei do táxi pelo pátio Índia, chame no ponto de espera, tá, decolagem, o TAN 3305. Pátio Índia, chamando no ponto de espera. Ele é se da 10 Web 57, Web 57 no meio, completa final e chama a torre. Bravo 1295, bom dia. Rio Salvador, boa noite, Objet 576, LFC da 10, baixar travado. Perdão, só na final, negativo, baixar travado. Ok, 7, o L576, boa noite. O ajuste é 1096, já me encontrei embaixo travado. 5797, 1096. Cima do externo, baixado e travado, L5796. 7, o L5796, pouso autorizado na 10, o vento é 130 graus, 8 nós. Autorizado pouso, pista 10, L5796. Ok, o TAN 3305 mantém o ponto de espera. Confirme a outra aeronave que modulou a frequência da torre. É o Xamé 6224, autorização Aracaju, informação Bravo. Gente, o Xamé 6224, autorizado Aracaju, nível 190. A decolagem é da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Puca, após Puca Jamo e após Jamo direto Aracaju. O controle 120.8. Acione 5106. Para Aracaju, nível 190, pista 10, primeira esquerda, Puca Jamo Aracaju, 1208, 5106. Correto e chame pronto no portão 1. Vamos chamar, obrigado. E o TAN 3305, após o pouso do Boeing da Webjet, na final da 10, está autorizado a alinhar e manter a 10, TAN 3305. Após o pouso do Web, a linha mantém TAN 3305. Jet 57 no meio no solo aos 24. A livre o táxi via Alfa Juliette. O portão é o 07. Exato, táxi Alfa Juliette, portão 07. Vai vir 57 também. Na 3305, da colagem autorizada da 10, vento 130 graus, 8 nós. Está livre a decolagem do TAN 3305. Salvador, boa noite, tá Mike Yankee Bravo. Mike Yankee Bravo, só um instante na escuta. Tá 3305, decolado 27, chame o controle, 120, decimal 8. 208, obrigado. Mike Bravo Yankee, prossiga. Estamos na posição 8, autorização de rebote, até remoto para número 13. Boa noite, TAN 3305, contato radar, vou para o nível 330, saída Pucca. Nível 330, saída Pucca, muito obrigado. Se possível, solicito 370. Ficando atento ao Boeing da Webjet, após prossiga para a remota 113. Ok, então, confirme a aguardar. Estacionamento da aeronave da Webjet, já pode iniciar? Afirmo. Ok, gente. TAN 3305, controle. Na escuta. O centro autorizou o 350 como sinal. O 370 está indisponível. 350 está perfeito, muito obrigado. É, vou para o 350 e vou direto para o Romeo Fox 3018. Tem, para direto, Fox 018, está aqui os próximos 5 minutinhos, obrigado. Guardião 02, boa noite, prossiga. O Guardião 02, o senhor vai para qual setor? Inicialmente manterá 500 pés para a decolagem com a proa norte. Está autorizada a decolagem da presente posição. O vento 120 graus 09 norte, Guardião 02. O ajuste é 10 no meio. Dois em forma fora do solo. Sou 3305, chama agora Recife na frequência 12545 e alterna 12685, tem um bom voo. 12545, 12685, tá 35, 3305. Guardião 02, fora do solo. Gente, Guardião 02, decolando 37, chame o controle, 120, decimal 8. Controle, 120, decimal 8, grata do retorno. É. Controle Guardião 02. Boa noite, Guardião 02, prossiga. Guardião 02 decolado, Salvador, com proa norte, para patrulhamento no CT de Simões Filho, e mantendo 1.300 pés, se autorizado pelo controle. Está autorizado a presente 1.300 pés, Guardião 02, na escuta do controle. Na escuta do controle, autorizado 1.300 pés. Salvador, para Mike Yankee Bravo, informa já estacionado na remota 13 graus, boa noite. Gente, Mike Yankee Bravo, boa noite. 6224. Prossiga. Vai lhe chamar novamente para acionamento na posição em que eu escrevi a oportunidade. Ciente.